O dia 10 de dezembro na história, 1901, foi entregue pela primeira vez em Estocolmo, na Suécia, o Prêmio Nobel nas categorias de Física, Química, Medicina, Literatura e Paz. 1938, começaram as filmagens de E o Vento Levou. Como a atriz que interpretaria Scarlett O'Hara ainda não tinha sido escolhida, a primeira cena filmada foi a do incêndio de Atlanta, que não exigia um close da personagem. 1948, a comunidade internacional aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 1967, o americano Otis Redding, um dos mais influentes cantores de soul dos anos 60, morreu em um acidente de avião. 1971, a Superintendência do Desenvolvimento de Pesca, SUDEP, proibiu a pesca da lagosta com qualquer tipo de rede em todo o litoral brasileiro. 1981, a Lei do Uso Capião foi sancionada. O trabalhador que construir uma casa e plantar numa área de até 25 hectares, sem oposição por 5 anos, pode obter o título de propriedade do imóvel. Esses são os fatos que fizeram o dia 10 de dezembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.